tinha perspectiva nenhuma de autoestima. Caminhada sofrida, mas não se intimida. Permanecer na corrida, sempre de cabeça erguida. Vitória pra quem luta, com certeza virá. Pode acreditar, irmão, basta acreditar. Então vitória pra quem luta, com certeza virá. Pode acreditar, pode acreditar. Degraus podem fazer eu tropeçar, mas não cair. Pois estou aqui para prosseguir passo a passo. Eu vivo a vida na paz e no amor, fazendo bem sem olhar a quem. Seja como for, Deus é fiel, justo e verdadeiro. Fortalece e protege esse humilde guerreiro. Um novo dia surgiu, renovo minha esperança. Minha fé é meu escudo e ninguém quebra essa aliança. Sou um instrumento nas mãos do meu Senhor. Sou um instrumento, prego o amor, seja um mostrando a força que vem do interior. Sou um instrumento nas mãos do meu Senhor. Sou um instrumento, prego o amor, seja onde for. Que vem do interior. Perfeição que retrata o ser humano. Sem perder o foco, assim eu vou caminhando, enfrentando as batalhas com coragem e muita fé. Guiado pelo Senhor, eu enfrento o que vier. Então, viva a vida assim, na humildade. A positividade me mostrou que nunca é tarde. Sou um instrumento, prego o amor, seja onde for, voltando a força que vem do interior. Assim eu vou, seja como for, no frio ou no calor, pra preto, branco, pobre e rico. Eu mostro meu amor no bairro nobre ou nos guetos. Sem preconceito, eu vou que vou. Estamos aqui, viemos pra somar, mostrando o verdadeiro som pra revolucionar. Estamos aqui e é pra representar, pregando o evangelho a toda criatura. Sou um instrumento nas mãos do meu Senhor. Sou um instrumento, prego o amor, mostrando a força que vem do interior. Sou um instrumento nas mãos do meu Senhor. Sou um instrumento, prego o amor, mostrando a força que vem do interior. Sou um instrumento nas mãos do meu Senhor. Sou um instrumento, prego o amor, mostrando a força que vem do interior. Sou um instrumento nas mãos do meu Senhor. Sou um instrumento, prego o amor, mostrando a força que vem do interior.